305, passa nível 130, chama o centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 1288, no 3325, bom no 300 para Sierra Novamba Tango Foxtrot, previsto saída Gole, direto com curva à direita após a decolagem. A pista em uso para o senhor é 107, a frequência do controle 119 decimal 35. O seu transponder 5063 Sierra Novamba Vic. Gole Salvador, bom dia. Babatango de Maquilo Zulu decolou 107 na Gole, está na sua escuta. Lima Cruz Zulu, contato radar, sua pro nível 080 na Gole. 80 na Gole, Lima Cruz Zulu. Pazito para o acionamento, táxi decolagem da pista 17. Por gentileza, chame torre em 118, decimal 118, decimal 62. Mantenha-se a retaguarda do Avianca 6311 Foca 100, ok? Gente, Alfa e Kilo irá manter a retaguarda do Avianca, outra 3454. Por favor, outra 3304, pronto para o saque. Temos 120 a bordo, 3 horas e 54 de autonomia, alternando com. Gente, copiado, TAM 3304, está autorizado o táxi via Índia à direita, Alfa à direita, depois Delta. Antes da Delta, vai chamar a torre em 118, decimal 612. Até lá, mantém-me escuta, TAM 3304. Índia, Alfa, Delta, antes da Delta, torre 186, TAM 3304. Afirmo. O solo recebeu a solicitação de táxi do T3663? Não, senhor. Pô, siga agora, por gentileza, comandante. Ok, havia solicitado táxi com 180 a bordo, 4 horas e 15, alterna Galeão. Ciente, copiado. O TAM 3663, o senhor vai seguir atrás da aeronave da sua companhia, uma aeronave igualzinha a sua, o TAM 3304. Quando autorizado, seu táxi dar-se a via Juliette à direita, Alfa à direita, depois Delta, será o número 2 para a decolagem. E quando estiver próximo da Delta, vai chamar a torre em 118, decimal 612, mantendo a minha escuta e aguardando para iniciar o táxi. Aguardando, Juliette Alfa Delta na Delta 386. Viaca 6131, aproxime sua aeronave mais à frente, próximo do Alfa 320 da TAM, por gentileza. Afirmativo, vai prosseguir em frente o Avianca 6319. Afirma. Gol 982, o pessoal chega da Mari. Zero. O fim de aquilo, na posição número 6, aguardando instruções. Mantenha a posição, aguarde o deslocamento das aeronaves, ok? Ok. O TAM 3663, inicie seu táxi agora. Certo, 3663. Que o índio aí, a aeronave acelera o seu reboque até a posição 3, ok? Ok. Tem que ser o mais rápido possível. Positivo. Venha com a 63. Golf que o índio mantém a posição. Golf que o índio, a aeronave do reboque mantém a posição. Ok, copiado, estou parando aqui. Autoridade da linha decolando 110 deslocada da 3604. Na saída do passe 3, ok? Mantém, pois só vai aguardar para prosseguir ao box 612. Ciente, TAM 3454 da manter. Solo Salvador, TAM 3859, gate 8, solicita pushback salamento. TAM 3858 no box, o coração TAM 3859 no box 8 está autorizado. Livre pushback salamento, TAM 3859. O Wolf Kilo Índia aeronave do reboque está autorizado a continuar o seu reboque observando o Fokker 100 da Avianca Airlines, ok? E prossiga até o box desejado. Positivo. Mike Echo Delta, é isso? Bom dia, tu RTA 3663, tá pronto, pode ser. Botão 3454. Não, se escuta, prossiga. Mantenha a posição, observe a aeronave da Gol sendo tratorada. Ela vai ingressar para a posição 3, ok? Quando ela curvar à esquerda e deixar livre o pátio, o ingressa e prossegue até o 612. Sim, passa a fase do Gol para o 612, então 3454. 04. Controle Salvador, TAM 3304 na Gole, passa 1500. 3304, contato radar, sopa nível 360, Gole ou fita. 360, Gole ou fita, 3304. Com 11 a bordo, o senhor decola, fará a curva direita para ingressar no corredor axé. Frequência do controle é 1 no 9 decimal 35, da torre é 1 no 8 decimal meia dúzia. O senhor transponde ao 0107, Mike Eco Delta. Curva esquerda não, senhor comandante, curva à direita. Corrigir para 09 no POB. Ciente para acionamento, táxi decolagem. O Mike Eco Delta, chame a torre 1 no 8 decimal meia dúzia. Apenas me informe se o senhor apresentou alguma DLA. A que horas é DLA? Eco Delta, ciente, chame a torre agora, 1 no 8 decimal meia dúzia, bom voo. Salvador, TAM 3859, pronto para o táxi com 103 a bordo, 4 horas e 47 minutos de autonomia, alternativa é Galeão. Mike Eco Delta. Pelo estacionamento, chame táxi. Mono 03. Ciente, copiado, o TAM 3859, está autorizado o táxi, pátio principal, Juliette, Alfa à direita, depois Delta, antes da Delta vai chamar a torre, frequência 118.62, até lá me escuta. Pátio Juliette Delta, antes da Delta, deixa aquele para ingresso, chamar a torre 186, mantendo a sua escuta, TAM 3859. Afirmo, cabeceira deslocada 1.200 metros, o ajuste é 1.013. Correção 1.016. Gente, 1.016, tá, 3, vai se falar. GVM-A3, decolado aos 2.2, sendo controle 1.9935 agora, bom voo. 1.935, tá, 3.663, obrigado. Modifica da presente, se facilitar. Desde qual nível 085? Acima, senhor. Vou para o 085, Lima, Kilo Zulu. Modificado, sabe, 85, Lima, Kilo Zulu. Regra de voo modificada, 1224. Sul, Lima, tem o 085. Ciente, Zulu. Treinamento de táxi. Sim, tá sendo pronto. Identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, estou time, estou no 0 069. 050, chegada a mar e voo 982. Controle Salvador, tá 3859, cruzando 1500 pés, Gole Gonza. 3859, contato radar, sou para o nível 360 do fio Gole Gonza. 360, tá 3859. Mantenha nível de voo 090, confirme que ele está para a posição Caran. 3602, ciente da Quebec. 3602, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, estou altímetro 10, 16, vigilância radar. 060, mar e 1096. Pastor de Salvador, muito bom dia. 4-4, colocando o traseiro da posição floral, mantendo 1-3-0, centro da Quebec. 4-11, da TAM, com a informação Quebec, Galeão 380, por gentileza. Bom dia, aguarde coordenação para Galeão, TAM 949. 9-4-11, da TAM, aguardando a sua escolha. 1-3-0-0, encarando. 1-3-0-0, 5-4, aguardando o vetor para a Mari. É, para bater por enquanto, aguardando o vetor 5-4, 1-4. 3-5-0. Me chamo em Salvador, alternando a frequência 1-2-6-8-5-3-5-4-3-0. Projetão 3-8-5-9. Autorizado. Autorizado, por 855, tá 3859. Tá 3304, Recife. Nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 133.25, boa viagem. 3663, chamando Recife 1288, alternando 3325, bom dia. 5-4-1-4, tráfego posição de 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando agora 1.400, nível 140 para nível 060, a nave Airbus 320 da companhia TAM. 5-4-1-4, tem no visual e no ticket, também já no ponto ideal. Desça para o nível 070, tipo 5-4-1-4. Descendo 1-1-0, 5-4-1-4, vem com a ainda que às vezes está falhando a sua comunicação. O nível 070, desça para o nível 070. Descendo 070, 354, no bato. O Lima Kilo Zulu livrando sua terminal. Trolha então. Oceano Matambo. Direcional 35, bom voo. Grato, Delta. Aqui vai ser um RC, sinal 288, no 3325 de Maquino Zolô, bom dia. De 6726, autorizado chegada a mar e desça para nível 150, agora de 6726. Quer ser da presente TAP para o 5414? Autorizado. Presente, vai voar TAP 5414. Central, ali em Salvador, o mais Eco Delta. Eco Delta, prossiga 500 pés, corredor Axé, mais Eco Delta. 500 pés, corredor Axé, Delta. Desça para 2000 pés, hoje está altímetro no 0, 1,5, forma de curso localizador, gol no 982. Localizado 2000, forma de estabilizado, gol 982, atenção. 3602, está presente, voe direto ITAP, 3602. ITAP, 3602. 192, tem intenção de fazer RNAVE? Chamar o controle em 1,9,35 e atua em 1,8,6. Seu transponder será o 01,15 até o Lima Tango. O Tango Macedo foi autorizado 500 pés, corredor Axé Bonfim, vai decolar da 1,7, curva à esquerda. Transponder 01,15, controle 1,9,35 e 2,8,6, o Tango Macedo. O Otário Matando, a primeira curva será à direita para o corredor Axé, ok? Ok, curva à direita, corredor Axé. Para acionamento, táxi, decolagem, chame torre agora, Otário Matando, 1,8,62. 1,8,62, Otário Matando. Whisky Mike, X-Ray, sua identificação, autorizado, chegada bom, se desça para o nível 040, estou tímido no 0, no meio, vigilância. 040, bom, se vigilância, Whisky Mike, X-Ray. Chama agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. Controle o TAN 3602, 10 graus à direita para alisar a formação positiva. Autorizado. Trama 7. Autorizado a cobrar para ingresso do Trama 7, Serra Novembro Vito. Novembro Vito, eu consigo me favor, PAB, autonomia, alternativa. Com 1-1 do PAB, 3 horas de autonomia, terra por seguro. 7. 10 milhas. Autorizado. Mike Eco Delta, voa direto à plataforma? Afirmativo, da presente, direto à Manati. Autorizando, informe, estimado de pouso. 852. Isso para 3000 pés, o Stoltinho está no 06, está 3602. Para 3000 pés com 10106, está 3602. Decolagem, pista em uso 1-0, frequência do controle 1,9,35, cabeceira deslocada 1200 metros, Avianca 6311. Confirma, tem o código de transponder? 5070. Avianca Brasil 6311, aprovado Guarulhos, nível de voo 320. Saída da El Transição de Nero, primeira curva direita, decola da 1-0, deslocada em 1200 metros. Controle 11935, transponder 5070. Afirmo. 040-5414. Não, pronto para acontecer. Já 94 no ônibus, está autorizado 3620 para o Galeão, pela Upper Zulu 14 até Turquim, depois a Peralfa 317. Prevista saída da El Transição Blast, curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle 1,9,35, transponder 50627, cabeceira de locada 1200 metros, está 94 no 949, da TAM, autorizado Galeão, 360, Upper Zulu 14, decola da 10 com curva direita, da El Blast, radial 198 de Salvador com VOR inoperante, saída balizada pelo NDB. 1935 é o controle, 50627 no transponder para o TAN 9411. Após toquim, up é Mike 167. Lá no curso localizador é o Gol 982, visual. Complete procedimento, chame agora a torre 118-6, bom pouso. 118-6, bom dia. 2602, desça para 2000 pés, ajuste no 06, informe no curso localizador. 2000 no 06, repassará, TAN 3602. Zip 5414, desça para 3000 pés, ajuste no 06. Descendo para 3000, 1016, 5414. Blaze, Upper Zulu 14, até Tokin, após Upper Alpha 317. Acima, comandante. Agora 100% positivo. Positivo, comandante. Maravilha, tá 19 para puxa acionamento, por gentileza. Está autorizado o puxa acionamento no 9, comandante. Obrigado, puxa acional autorizado para 9411 da TAM. Valeu. Hora de estabilizar o composto, passando nível 2 e 3 0, em Curitiba, 1982, na final da 10, baixada de travada. Bom dia, aguarde pista livre, aguarde direção de pouso, gol 982. Aguardo, gol 982. Qual o nome, Vitor, da cola de imediato? Como? Mantenha pré, até que os militares têm um helicóptero sobre os faróis de Papua, mantendo 500 pés, positivo, tá fora do seu especulagem, mas sua curva direita para os 1000 pés. Temo, aí decolar e mantenha pré até 1000 pés, para ser aqui o tráfego, se alongando a vista, já iniciando a decolagem. Decorado de Salvador aos 40, Socorro de Ouro após 1000 pés, então, tem o Vigal Costa aqui também. Chama no plano 35, bom voo. Então, Socorro 35, senhor Lavão Vitor, grato, bom dia. O Hotel de Matango é. O sobrevoo é Ipitanga, é isso? Afirmativo, senhor, vai fazer um sobrevoo em Ipitanga após a, para o corredor Axé. Certo, mas vai cruzar aqui o eixo da 10-28, correto? Negativo, já não vai chegar a cruzar a 10-28. Então, na presença, o tráfego já está chegando no 1500, pode prosseguir para a linha do litoral, certo? Mantém-se sempre na linha do litoral, na minha escuta. E se precisar, por acaso, cruzar o eixo de decolagem da 10-28, entre em contato com a torre de controle. A torre, caso necessite cruzar o 10-28, senhor, está ali matando. 92, 1200 metros da pista 10 estão impraticáveis, estou autorizado, cheque trem, dentro de 150 graus, 10 nós. Já baixado e travado, entendeu? Autorizado o pouso, gol 982. De Minas, seja necessário, porque desvio pela esquerda para o senhor? Autorizado.